Esse vídeo, pessoal, eu vou falar sobre a gente nunca deve confiar em pai de filha, né? Eu me lembro que teve uma coisa no meio masculino que foi isso, tinha um cara que ele simplesmente apoiava a gente, apoiava o mundo masculino, e do nada ele começou a atacar, né? Por quê? O cara tem filha mulher, e do nada ele percebe que quando ele incentiva os homens a não ter transferência de renda, ou seja, não casar, não ter filho, muitos homens não vão pegar a filha dele, não vão casar com a filha dele. E aí ele pensa, pô, o que que vai ser da minha filha, né? E aí ele bota isso na cabeça dele, pô, se ninguém vai casar com a minha filha, quem vai cuidar da minha filha quando estiver aqui? Então, assim, você nunca deve dar contatos, querer fazer grupos com homens que têm filhos, porque principalmente filhos de mulher, porque eles vão entregar, eles vão pensar, pô, poderia ser minha filha, né, que vai ficar solteira. Porque essa é uma grande realidade, pessoal. Quando a gente defende que não deve ter casamentos, etc., o intuito da gente, né, é fazer com que acabe com essa transferência de renda e acabe com o privilégio de mulher na sociedade, pessoal. Você vê muita transferência de renda de homem para mulher. Por exemplo, casamento. O cara às vezes casa e leva a mulher para dentro de casa. A mulher vive de graça, né, não paga aluguel, né? Às vezes usa o carro do marido. Eu conheço muitos caras que bancavam a mulher assim. A mulher não tinha casa, não tinha porra nenhuma, não tinha carro e ela vivia de graça. Aí ela casa, tem um filho, separa, leva a casa dele, ganha uma pensão gorda por mês. Então, assim, você acabando com um relacionamento monogâmico, que a gente defende, acabou a brincadeira, meu amigo. Acabou. Então, por isso que os caras que têm filho e mulher pensam nisso. Pô, se a gente tá defendendo que o homem não se relacione, porra, vai faltar dinheiro para minha filha no futuro, daqui a 50 anos. Ele já tá vendo os números do INSS, do IBGE, tá entendendo? Então, assim, não se confia em pessoa com filho, né? E assim, o homem mangina, o homem que tem filhas, principalmente filhos, e toma uma separação no lombo, ele é um ser mais nojento e corno do mundo, né, cara? Você pode ver o exemplo daquele cara do pânico, Zuckerberg, não sei. Ele paga pensão, né? Isso na época que eu assisti, eu ouvi o Pânico na rádio. Ele paga pensão, né? E viu, um ouvinte do Pânico zoou ele na época, e viu que a mulher dele estava no show do Seu Jorge. Quer dizer, o cara paga pro outro cara comer a buceta da mulher dele. Que é coisa mais manjina do que isso? Oh, mas a pensão é pros filhos. Ah, vai tomar no cu, cara. Pensão nunca é totalmente pros filhos. Às vezes, por exemplo, a pensão desse cara deve ser uns 15, 20 mil reais. Quer dizer, a criança gasta 15, 20 mil reais com alimentação? Vai tomar no rabo se você acredita nessas coisas. Então, assim, o homem tem que ser muito esperto nisso. E esse é um das linhas vermelhas que cruzam um homem masculinista de um homem babaca. De um homem que acredita que pensão alimentícia para alimentar o filho é um idiota, né? Porque não é. É simplesmente transferência de renda do homem para a mulher. Isso é oficial por lei. E sem contar que a natureza não exige isso, pessoal. Você vê um leão. Primeiro que o leão não assume filho dos outros, né? O leão na floresta, não sei, na savana, ele não assume filho dos outros. Ele não paga pensão. Qualquer animal do mundo não paga pensão alimentícia, né? Se a mulher escolheu se separar, problema dela. Mas como o ser humano tem essa sociedade aí ocidental que é mangina, o cara beta sempre se fode, né? Tu vê que traficante não paga pensão, bandido, óbvio que não, porque pagar pensão é coisa de corno, né? Branco, ocidentalizado. Emprego de carteira assinada ou autônomo, né? Até o Erwin Krug escreveu recentemente que se ele metesse um boneco, engravidasse uma mulher e a mulher quisesse que ele fosse preso, ele ia se mandar. Eu acho que 99% dos homens realmente masculinistas, iam fazer isso. Foda-se, cara, eu não vou ficar preso por conta de transferência de renda. Toda vez que você ouvir a palavra pensão alimentícia, substitua na sua cabeça por transferência de renda do homem para a mulher. Ou seja, você está bancando mulher e não pode comê-la porque você está separado. Quer dizer, até um escritor meu aqui no Rumble, ele falou isso, né? E eu tenho, não tenho pena, que é uma palavra muito forte, mas eu tenho pena indiretamente. O cara falou que ele é obrigado a pagar, obviamente, pensão alimentícia, e ele sabe que a mulher está dando para outro. Que é coisa mais humilhante que isso, cara? Porra, bicho. É por isso que a gente é tão contra o casamento, o relacionamento oficial no papel. Porque tu só tem a se ferrar, você só tem a perder, cara. E ainda pode correr o risco, como 70% dos casos, a mulher te divorciar, tu tem que pagar pensão para ela 18 anos, 24 anos. Transferência de renda. Como eu falei, vou citar o exemplo do leão na floresta. Não tem isso, não tem pensão alimentícia, não tem assumir filho dos outros, o leão não assume isso. Então, o homem que aceita pagar pensão é um homem que é um beta. Eu vou falar uma coisa até forte. Eu acredito que para cada ano que o homem paga a pensão, o pinto dele deve recolher uns meio milímetro. Porque é uma coisa de beta, cara. Você paga a pensão, cara. Então, assim, eu nem defendo que o cara tenha filho, justamente por isso. Agora, para isso, o cara tem que ter o quê? Um emprego autônomo, se ele quiser meter o pé. Tô falando de maneira, um desabafo, tô falando de uma maneira hipotética. Não tô incentivando isso. Cada um sabe o que faz da sua vida. Mas o cara tem que ter um emprego autônomo, o cara não vai poder meter a cara porque ele vai estar foragido. Então, assim, tem um monte de coisa que o cara tem que pensar que ele vai se fuder na vida se ele meter um boneco, se fazer um filho. E um exemplo do Zuckerberg, Daniel Zuckerman, uma porra assim. Acho que até falei o nome dele errado no vídeo. É isso. O cara tem que pagar pensão para ver a mulher dele nas redes sociais. Hoje em dia ainda tem isso, né? Tem redes sociais. Quer dizer, imagina tu paga 2, 3, sei lá quantos mil reais pra uma mulher e tu vê ela num domingo rebolando o cu no show do Seu Jorge. Que coisa ridícula, cara. Então, assim, é um cara que o pênis vai entrar pra dentro do corpo. Então, assim, um homem, ele não pode ter esse futuro, esse destino. Então, eu vejo que o homem, ele não pode acontecer isso. A gente tinha, eu não gosto nem de falar de nome de pessoas, mas eu tenho que falar. A gente tem o Davi, do canal Que é Vida, que ele já assumiu publicamente, que ele tem uma filha, pagou pensão até 2022. Eu não digo que o. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém, né? Mas eu não digo que o Davi vai evitar, vai pular do barco daqui a alguns anos. Porque eu acho que ele até tem alguns problemas sexuais, né? Eu acho que, inclusive, já foi ventilado isso. O Davi, ele deve ter algum problema de impotência sexual e tal. Por isso que ele é tão contra as coisas assim. Porque ele foi muito traumatizado. Ele perdeu 1 milhão em bens e tal. No caso, na separação. Então é um cara que está muito traumatizado e provavelmente tem problemas de ereção. Ele já fez um vídeo recentemente. Eu só vi, porque muito tempo que eu não vejo coisa do YouTube, eu fui procurar o nome dos famosos, né, que a gente seguia. Davi fez um vídeo reclamando dos caras que acordavam com pinto duro. Falava, ah, você acorda com pinto duro, não pega o celular, não faça nada. Quer dizer, é um cara que ou tem inveja do cara que levanta o pau ou tem algum problema. Isso é um fato, gente, não é um shame. O cara fazer um vídeo reclamando dos caras que acordam com pinto duro é um cara que deve ter algum problema de impotência sexual. Ele não sabe. Então, isso já foi ventilado até pelo RJ82 ou Black Pill 82 na época. Então, assim, pessoal, eu não confio em gente que tem filha mulher, não. Se o cara tem uma filha mulher e tá no nosso meio, cara, ele é mangino. Eu me lembro até que o Davi, quando teve aquele caso de um médico que fez uma coisa lá com mulher, ele ficou irritadíssimo na aba dos comentários. Ah, que absurdo que o cara fez. Quer dizer, enfim, é aquela mentalidade protecionista de colher, né? De novo, não tô fazendo vídeo para atacar o Davi, não. Mas tu vê que o cara que tem filho e mulher, ele lá no fundo, ele tem protecionismo contra a mulher. Não adianta, cara. Então, por exemplo, eu sendo sincero aqui, eu tô abrindo o jogo, meus vídeos não vão ficar muito tempo no Rumble, você pode baixar e divulgar. Mas assim, o crime que não me afeta como homem, porra, não tô nem aí, cara. Me desculpa, eu não incentivo você a cometer crime contra os seres. O cara furunfunfô, sem. Enfim. Eu não me abalo com isso não, porque, porra, cara, eu não sou mulher. Tá entendendo? Eu não sou ser de luz. Eu não tenho empatia nenhuma. Mas o cara que tem filha, ele tem empatia. Então ele fala assim, ah, e se fosse sua filha, meu amigo, eu não tenho filho. Ah, e se fosse minha mãe? Minha mãe nasceu em 1950, cara. Tá entendendo? Ah, mas se fosse tua irmã? Minha irmã, eu não sei o que ela faz da vida. Então, assim, eu não posso botar a mão no fogo por ninguém. Então, assim, o cara que tem filha mulher, pessoal, ele é mangina. Ele, lá no fundo, ele não é confiável. Ele vai te denunciar. Eu já botei um vídeo no passado, aqui no ramo mesmo, daquele apresentador, humorista, Carlos Alberto de Nóbrega, que demitiu um funcionário solteiro, ou se não me engano, foi uma funcionária solteira, para manter o emprego de homem casado, porque ele tinha filhos. Então, assim, homem com filhos, homem com filha mulher também. Ele não vai pensar 2 vezes em te ferrar para salvar um companheiro, né, entre aspas dele, né, que também tem filho. Então, assim, a sorte que a sociedade está acabando com esses casadinhos, né? O número do IBGE está mostrando isso. E breve vai acabar esse negócio de monogamia, né? E isso a gente é a favor da esquerda, pessoal. A esquerda, não a esquerda em geral, mas a esquerda moderninha é contra a monogamia, né? O homem, o casamento monogâmico. Eu também sou totalmente contrário a isso. Enquanto isso não acabar, não vai acabar a transferência de renda do homem para a mulher. Tá, pessoal? Isso é um fato. Enquanto isso não acabar, vai ter mulher traindo o marido. Graças a Deus, isso nunca me aconteceu, porque eu nunca assumi mulher. Mas enquanto isso acontecer, de casamento, tu vai ter casos de um homem aí que descobre outro homem na cama dele, que a mulher vivia de graça, não pagava aluguel na casa dele. Tá entendendo? Que recebe pensão por 24 anos. Tá entendendo? Tem que ver a mulher rebolando no show do Seu Jorge. Então, enquanto não acabar isso de monogamia e não liberarem a suruba geral, né? Isso vai continuar. E eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos isso que eu tô falando vai acontecer. Não vai ter mais monogamia. Não vai ter mais pensão alimentícia, minha filha. Tá entendendo? Vão tentar botar o imposto para homem solteiro, mas não vão conseguir. Porque já vai ser a maioria dos homens e isso vai, né? O homem que cresce sem casamento, sem ter que agradar uma mulher emocionalmente, ele não tem empatia. Que nem nós. Ele não vai ter empatia para uma mendiga. Tá entendendo? Então, assim, o homem não vai se importar. Como a gente não se importa. Os boomers se importam porque ele tem filho e mulher, né? Nós não nos importamos que nós somos livres. Se tu quiser comer uma buceta, eu vou pagar uma puta, comer uma colega de trabalho, um camisinha, ou sei lá, você faz uma vasectomia. Agora o boomer não. O boomer, ele cresceu com essa mentalidade de conservadina, de querer fazer transferência de renda do homem para a mulher. A gente vê o próprio Bolsonaro, né? Que teve 5, 6 mulheres, não sei, 3 mulheres, com um filho de cada um, pagou pensão a vida inteira, ainda vai terminar na cadeia. Então, assim, é isso que eu falo, pessoal. É esse mundo dos boomers, de ficar fazendo transferência em renda, casando com mulher, dando pensão, morando, a mulher morando de graça, usando o carro dele, vai acabar. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até um próximo vídeo. Meus vídeos vão diminuir a frequência, como eu falei. Quem quiser pode baixar, divulgar, no Twitter, no Facebook, no YouTube, onde você quiser. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até um próximo vídeo.